Salvador, Azul 4007. 4007, prossiga. Gente, da Foxtrot, solicito autorização. Gente, aguarde cópia, Rio de Janeiro. Aguarde cópia, Azul 4007. Gente, vai dar. Eu poder confirmar para o 4007 na 1711, sai da Audi, né? Isso, já está pronto, cópia? Afirmativo. Rio de Janeiro 380, Aperuísk 50, decola da pista no 7 com curva à direita, saída da El, transição de NER. Com curva à direita após a decolagem, frequência do controle Salvador em 11935, isso transponder 55 no 4, azul 4007. Gente, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, 380, saída da El, Aperuísk 50, pistão no 7, curva direita para decolagem, controle Salvador 1935, transponder 55 no 4, azul 4007. Homem pronto para o puxa acionamento 4007. Está pronto, puxa bem acionamento. Autorizado, reporte táxi, com a pista em uso no 7. Pistão no 7, ciente, o azul 4007. Torre Salvador, Azul 4007, solicito táxi 66 a bordo, 3 horas e 29 autonomia, alterna Campinas. Sim, táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 35, reporte para ingresso na pista Azul 4007. É, qual é a pista 35 mesmo? Ok, o senhor vai ingressar na 35, fazer o backtrack até a cabeceira posta, ok? Pode prosseguir seu táxi, reporte para ingresso na cabeceira 35, Azul 4007. Ciente, o Azul 4007. Salvador, Azul 4007, para ingresso na pista. Está livre ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira posta, Azul 4007. Azul 4007, ciente. Ali pronto, azul 4007. 4007, o vento é de 215 graus com 629. Tem decolagem autorizada à pista 17, 4007. Teve decolagem 4007. Tempo Salvador, bom dia, Webjet 6749. 6749, bom dia, prossiga. Só para informar a série prevista para o 6749. 6749, destino Guarulhos, é da El Transição de NER. Obrigado. Azul 4007, decolado aos 38, chama agora o controle em 11935, um bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Patrulha Azul 4007. 4007, contato Helena Decolagem, sobe uma antena 380, saída da El, Diné. 380 da El, Diné, 4007. Está restrito a partir de agora no 340. Restrito 340.